Olhe bem, a perfeita esposa jamais vou ser, ou perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar. Vejo que, sendo só eu mesma, não vou poder ver a paz reinar.